pois foi em meio à provação que o mar se abriu. E diante de nada nós iremos nos dobrar, pois só adoraremos a um Deus, o seu nome é Jeová. Jesus de Nazaré.